pra te falar e dizer o tanto que eu não pude dar. Ei, Nana, você nunca fez mal nenhum, mas eu sei o tanto que ficou pra trás. Se você não quiser, eu vou te convencer. Se você não quiser, eu vou te convencer. Lá em casa continua todo mundo bem e todos os problemas se antecipam. Se você não me quiser, eu faço tudo o que puder. Todo mundo sabe. Ei, Nana, eu vim aqui pra te falar e dizer o tanto que eu não pude dar. Ei, Nana, você nunca fez mal nenhum, mas eu sei o tanto que ficou pra trás. Se você não quiser, eu vou te convencer. Se você não quiser, eu vou te convencer. A casa continua todo mundo bem e todos os problemas se antecipam. Se você não me quiser, eu faço tudo o que puder. Todo mundo sabe. Ei, Nana. Se você não me quiser, eu faço tudo o que puder.